Oh yeah, ao fundo Richard Davis, baixista extraordinário, e Elvin Jones, baterista mais extraordinário ainda. Para nossa audiência que gosta de Van Morrison, esse cidadão aí ao fundo, o baixista Richard Davis, é um que toca baixo no disco Astro Weeks. Essa joia aí ao fundo foi gravada em 1967. E aí, Nandão, tô tranquilinho, cara? Bem! Eita! Enfim, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, no dia 27 de março de 2007. Histórica edição do programa da gente, esse um que orienta, desorientando. E hoje começamos as comemorações de um ano do Ronquinha na Oi FM. Já devidamente instalada aqui a banda para vocês, Canastra. Já disse que sim, meu bem. Já disse tudo que você precisa saber. Não peço favor para dizer. Já me desculpei. Já me arrependi. Já me senti culpado o suficiente pra admitir o quanto eu errei. Só não me peça mais por contar os detalhes do que aconteceu. Na verdade você nunca saberá, porque o que eu faço não é problema seu. Já disse a você, você não me ouviu, não me ouviu. Te juro que nunca quis aprender, por isso clico mais uma vez. Já disse a você, você não me ouviu, não me ouviu. Já disse tudo que você precisa saber, não peço pra voltar a dizer. Tudo que você precisa saber, não peço pra voltar a dizer. Tudo que você precisa saber, não peço pra voltar a dizer. Vamos às minhas canções inesquecíveis. Ligue para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde, ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? Demais, dando cambalhota, no assalto mortal, pinta os canecos, né? Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não promete, não. Que beleza, que eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado. Bem lembrado, né? O chocolate preto. Muito bom. Oi, FM. Onde estará o meu amigo? Onde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria? Town in North Ontario, And in my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Nandão, já recebemos mensagem pra gente cantar junto com o Neil Young. Tá preparado? Helpless. Talvez. Manda agora, hein? Agora. Helpless, helpless, helpless. Vamos chamar o Canastra pra cantar junto. Vai, Marcelinho. Daqui a pouco volta. Vai ser assim, uma cantoria desenfreada aqui hoje. Vai, Nando. Vai pra onde? Uma vinheta, né? Alguma coisa assim. Oi, Oi FM 102.9, alguma coisa desse pode jeito. Pode ser tipo essa aqui? Pode. Preciso saber se eu gosto tanto de você. Espetacular, nova, é? Produção nova, é? Tem mais uma? Bota um Mad Professor pra dar aquele clima enfumaçado, ronquinho. Isso aqui é Neil Young em 1971, recém-lançado lá fora, tá saindo por aqui em breve. Gravado na terra dele, em Toronto. Equivale ao Canastra tocar ali no Plebeu, Fred 04 em Olinda, aquela turma de Xerém, né? Woke up this morning. Vai, vai. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Olha a estupidez, hein? Neil Young, gravado ao vivo no Macy Hall. 17 músicas, ele sozinho no palco, com violão e piano. Vamos à apresentação dos nossos convidados hoje aqui. Renato. Oba. Tranquilo? Beleza. Vamos introduzir no bom sentido. Opa. Nossos queridíssimos amigos do Canastra, inaugurando essa sessão de bandas ao vivo no estúdio da UFM. Em comemoração ao primeiro aniversário do Ronquinha aqui. Então, hoje temos o Canastra ao vivo do Rio de Janeiro para todo o planeta pela internet, ao vivo pelo Dial FM para Recife, Belo Horizonte e Vitória. Todas as cidades captam o sinal da UFM. Terça-feira que vem, Tony Platão ao vivo aqui, também com banda. E na outra terça-feira, Cassim, nosso amigo. Opa! Que ainda agora esteve aqui, Cassim mais dois. Produtor do nosso disco, junto com Berna Cepas. Berna Cepas é o cara que faz a introdução aqui do programa, né? Opa. Abertura, o tema do Ronquinha. Enfim, Renato, apresenta a rapaziada, por favor. Então, nós somos o Canastra, eu sou Renato Martins, guitarra e voz, Marcelo Calado na bateria, Edu Vila Maior no baixo e voz, Fernando Oliveira, guitarra e trompete, Marcelo Magdaleno, saxofone, e Marco Grande, trombone. O serviço de bordo da UFM está funcionando aí, Marcelinho? Tá uma beleza. Espetáculo, né? Esqueci de apresentar Anderson Chames nos botões. O nosso George Martin. Madre Pérola nos botões. Ô, Bequino, Andão, nós adiante faremos a apresentação da promoção também, né? É verdade. Agora, independente da promoção, seria interessante a nossa torcida participar já do programa, dizendo como estão recebendo o som do Canastra ao vivo aqui, né? Porque, na realidade, nós estamos testando, por mais que ele já tenha estado aqui semana passada, né? Mas é aquele negócio, né, Marcelinho? Jogo é jogo, treino é treino, né? É bom avisar pra galera que a gente toca mal assim mesmo. O som é tosco. O som é tosco. Igual do Neil Young, isso é interessantíssimo. O Neil Young entrou direto com esse disco na parada americana lá em cima, coisa que ele não fazia há muitos anos. A gente só toca mal, a gente não consegue fazer essas coisas. O interessante, é que o disco do Neil Young é completamente à vontade. Tem ele arrumando o microfone, ele afina as músicas. É o que eu tava conversando aqui com o nosso queridíssimo Bruno, que é o cara que tá, né, dando bola, rede, pra gente brincar, bola de gude, essas coisas aqui. Aí eu acho que todo mundo tá meio de saco cheio das coisas muito limpas, muito preparadinhas, muito limpinhas. Então o Neil Young vem chutando o pau da barraca, como o Canastra também no Ronquinha, né? Vamos para a segunda ou não? Thank you. graças a Deus que lhe concedeu um tal pedido. Vai ter com os seus que conviver com esse castigo. Sempre engasgado, que pecado pelo fruto proibido. Umbiko wokuzalwa kwenkosi Jesu nazo inkanyezi enhle ngaso sonke yebangelwa izazi sifele mpumalanga Baba, Baba wami Baba, Baba wami Beshu lakho Sememeza ngazwi linye sithi izalwe inkosi yamakhosi Mama, mama wami Mama, mama wami Sithu abasakho funulu pelele Sisho ngaphimbo linye sithi izalwe Inkosi yamakhosi Qinisele umprofeta Yinhle ngaso Yankanyezi Masilandele Khona sizophumelela Qinisele umprofeti Yinhle kunaso zonke mama Masilandele Khona sizophumelela Yesu Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shack. Well, all I owned was a hanging on job. Now with the help and the grace from God, I'm gonna save my money, we'll get rich, I know. Bring it back to Tobacco Road. Bring dynamite, a big old crane. Blow it up, tear it down, start all over again. I'm gonna build me a town that I'll be proud to show. I think I'll keep the name of Tobacco Road. Talking about Tobacco Road, yeah. Yeah! Tobacco Road! Yeah, yeah, yeah. Yeah! Alô, alô, gente amiga, está no ar o programa Ronca Ronca, que está nas ruas, ouvindo a população. Edgar Winter totalmente descabelado, ouve isso. O teu microfone tá entrando aqui, tá? Desculpa. Atrapalhou a parada, maluco. Vamos voltar aqui. Renato, segura. Vai junto, vai junto. Peraí, cara, faturou com as costelas. You call your home, home, home. Talking about Tobacco Road. Yeah. Atenção, freguesia, o mais puro creme do milho verde está chegando no seu bairro, o carro da pamonha. É muita emoção, Edgar Winter ao fundo. Vamos Tobacco Road. Vamos voltar ao canastra. Renato, vamos dar uma passada no que vocês já mostraram e falar alguma coisa a respeito do segundo álbum, segundo disco que vocês estão prestes a colocar aí para... Então, a primeira música que a gente tocou foi Dallas, e a segunda foi Pomo de Adão. Essas duas músicas estão no nosso próximo CD, que está saindo agora em abril, que chama Chega de Falsas Promessas. E o interessante, voltando aqui ao disco do Neil Young, que eu estou completamente sequelado por ele, em 1971, em 17 músicas do show do Neil Young, 5 eram conhecidas do público. Ele mostrou 80% de músicas absolutamente inéditas, que é uma coisa que o público brasileiro, lamentavelmente, não está acostumado, né? Negozinho quer sempre ouvir a mesma charopada, né? É verdade, né? É verdade. Enfim. Quer cantar junto, quer cantar junto. Exatamente. E nós estamos aqui com alguma exclusividade com um novo disco do Canastra. E temos já uma música engatilhada. Já está na ordem aqui esse CD que você passou para mim? Então, alguma exclusividade não, exclusividade total. Assim, ah, é? Nunca foi tocado em lugar nenhum, pelo menos que eu saiba. Fala um pouquinho desse segundo álbum do Canastra, quem produziu, como é que vocês juntaram então, o repertório comparado com o primeiro? Quer beber alguma coisa, Renato? A rapaziada tá bem servida. É, tem um negócio rolando aqui. Vai rolar um brinde aí daqui a pouco. Opa, maravilha. Nunca fomos tão bem tratados. Aí, Brunão, então, isso é contigo, hein, cara. O disco chama Chega de Falsas Promessas, foi produzido pelo Berna, Cepas e pelo Cassim, que vai estar tocando aqui também. É um disco que tem uma história meio curiosa, assim. A gente ganhou um festival chamado Oito Tempestes na Rede. E esse, o prêmio desse festival, a gente ia lançar o disco pela Sony. E a gente começou a produzir esse disco lá dentro da Sony, mas aí, num determinado momento, eles não se interessaram mais pela história do festival e nem pela gente, enfim. É mesmo, rapaz? É. Situação desagradável, hein? Pois é uma história meio comprida, assim, mas é mais ou menos isso. A gente ganhou o festival tinha uma grana que ele ia dar pra gente gravar o disco. Neguinho deu uma grana menor, enfim. E a gente gravou o disco com essa grana e, enfim, granas que a gente saiu levantando aí pra terminar o disco. E vai lançar pela Outra Coisa, que é aquele esquema de vender na banca de jornal, claro. E tal, não sei o quê. Mas eu desconheci essa informação aí, mas era Sony, né? Sony BMG? Porque o lance do festival, pra quem não sabe, assim, era uma parada que eram várias bandas, o Luxúria, Caixa Doto, várias pessoas, várias artistas, que 800, se não me engano, que se inscreveram pra, no final das contas, ter um CD lançado pela Sony, assim, que a Sony bancaria. Só que eu acho que eles não contavam... Rolou, não rolou a banca, então? Não contavam com a minha astúcia. Eles não contavam com a gente, assim, sacou? Que situação, né, rapaz? Aí a gente ganhou, assim, tipo, meio azarão da parada. E fez o CD meio com uma parte da grana que era o que estava combinado, assim, sacou? Entendi. Sim. Nandão, torcida, aquele. Como é que o Pantera falava? Tá bombando. Tá bombando? Uhum. Tem promoções, hein? Tem. Ah, já viu o livro, cara? Mandaram? Tá com a boca cheia? Estão comendo bem, hein? Que mal estar, hein, cara? Putz. Estão comendo bem, hein? Puta que pariu, hein? Tá bem, Renato? Tá tranquilo? Tá rolando tranquilo. Clima bom, clima bom. Só dói quando eu respiro. Olha só, The Dark Side of the Moon. Tu foi, hein? Foi no show? Cara. Não fui, cara. Você foi, Maurício? Não fui também, não. Você foi, Renato? Eu fui parar... Não, eu tava tocando com a minha outra banda. É verdade. Né? Eu também tava tocando. E eu fui parar lá no Museu de Arte Moderna pra assistir o Cold Nine, que dizem os entendidos. É o cara por trás, no bom sentido, do Burial, o Burial. Pô, os entendidos já ficou meio esquisito. Não, pois por é, trás, mas... ficou pior ainda. Mas eu falei no bom sentido, né? Então, o Cold Nine, que é o cara do dubstep, um dos principais nomes, né? Essa coisa... Do sul de Londres, misturando música eletrônica com dubs, é o Marcelinho Manja essa parada. Ele tocou lá, pra surpresa de muita gente. Quer dizer, foi anunciado, mas as pessoas não acreditavam. Pô, mas é o Cold Nine. Foi bacana pra caramba, então eu não assisti o... Mas qual é a parada do Dark pois Side? Pois é, a gente vai sortear 3 livros da Jorge Zay Editor, rapaz. Mandou pra gente The Dark Side of the Moon, os bastidores da obra-prima do Pink Floyd. John Harris, do You Know? Nem eu, mas enfim, o livro é legal pra dedéu, várias fotos interessantes. É isso aí, cara. Vamos, que a gente tem que formatar, alavancar, brifar, startar a pergunta, né? A pergunta. O Renato e o Marcelo vão providenciar isso. Não, mas tem negócio de camiseta do Canastra, não tem? Tem muita coisa hoje. Tem agendinha do Ronca, tem Batatada News, muita coisa. Aliás, são várias informações que nós temos que passar, hein? Tô sabendo. Tá aqui na minha chapa mão. Chapa quente. Bruno Natal mandou um e-mail lá da turma lá do Red Bull. Exatamente. Sequelândia, festa do Sequelândia, do nosso queridíssimo Guts, que faz esses remixes aqui, eu e Brandão, no tempo da Globo FM aqui, aquela coisa do preto, do branco, não sei o quê. É obra dele, né? É verdade. Ô, Bruno, segura aí, tá muito animadinho, hein, cara. Vamos pra agenda agora ou não, né? Mais tarde? Na agenda mais tarde, é. Tá. O programa hoje tem 3 horas, né? É verdade. Tem também uma promoção com o livro e o pessoal do Canastra vai formalar, avalancar a pergunta para a promoção. Enfim. Fala alguma coisa, Maurício, por favor. Acabou? Por favor. Bom, vamos então com, segundo o Renato falou, com absoluta exclusividade, a música que puxa esse novíssimo disco. O nosso carro-chefe. Tem alguma informação fora assim? Não, é o nosso carro-chefe, porque a música se chama Chevette Vermelho. Opa. É um xiste. Trocadário.

pode ser qualquer paixão. Às vezes o meu sim quer dizer não. Às vezes o meu sim quer dizer não. Às vezes o meu sim. Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? You said you're the best, but when I'm around you're the second best. And if you don't believe it's true, all you got to do is try I. A clean hand and a pure heart. Eita, bodega. Ô, Nandão, vamos identificar aqui o programa? Uma vinhetinha assim, Ronca Ronca, John Peel, uma coisa assim, Big Boy. Big Boy? Dennis Al Capone, ao fundo. Em tua homenagem, então. Como é que é? Em tua homenagem, pode ser? Oh, yeah. Pode ir? Yeah. Então segura. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais. Ronca Ronca. O Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? Enandão, vamos a uma satisfação da rapaziada que tá participando do programa, né, cara? Tipo grosseria, né? Olha aí, sentiu? Escutou o Windows? Plim! Garganta tinha seca pra Bill, caramba. Bill Gates adora. Ô, Marcelinho, tá bem aí, hein? Serviço primeira classe, né, maluco? Vai lá. Pra onde? Aqui, ó. Mensagem. Alberto Júnior, salve Malvão Nandão. Passa uma dica da nossa torcida. É uma homenagem ao centenário do Oscar Niemeyer de graça, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Man, meu querido Maurício, tá falando aqui de uns muquiranas. Vem cá, Vanessa ali de Salvador, já participou, não? Cristiano Costa, Tatiana Leal, rapaz. Primeira vez que tá ouvindo lá com a amiga dela, Aline. Ô, Tânia, conhece isso? Isso é interessante, isso é interessante. Vamos dar um rewind. Começa de novo aí, por favor. Tatiana Leal, rapaz. Olá, Malval, estou aqui ouvindo Ronquinha com a minha amiga Aline. É a primeira vez que ela ouve o programa ao vivo. Certo. Está amando. Opa. E eu, claro, surtando. Canastra é muito bom. Não conhecia. Manda beijo pra ela. Beijo, Aline. Opa. Beijo grande. Quer mais? Vai mais, vai mais, vai fundo. O Tanner, sabe quem é, não? Tem. Rapaz, tá falando aqui que uma barca ficou perdida. Lógico, né? Eu vi falar dessa parada. Circuito não. Paquetá pra Saquinha, você tá sabendo, Renato? Eu vi falar dessa parada. Aí ele lembrou de Ferrari, eu fiquei, a lenda. Eu fiquei preocupado que tem dois malucos da banda que são de Niterói. Eu falei, pô, esses caras se perderam. Não, mas era de Paquetá, era de Paquetá. Ah, é? Eu vi que era de Niterói. Parece que o Felipe Ferrari tava embarcado. É, mas como daria tempo pra turma de Niterói chegar, porque o programa hoje vai ter 3 horas, né? É verdade, é verdade. Exatamente. A gente pode esse barzinho que fica aqui embaixo é aberto até que hora? É, o pub não tem hora pra fechar, não. É, pode ir lá no break, não? É Bolívia? Break, break! Vai na Bolívia, então. Olha, Denis Al Capone, eu sou Arthur Kiev e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ah, tá. De novo. Vai tocar, não? Não, vai. Não, toca o Al Capone aí, pelo amor de Deus. Não, esse é o Prince Jazzbo. Olha só, um toque aqui para nossa torcida. Sempre bom a gente ressaltar, estamos ao vivo, né? É tão raro a gente ouvir no rádio brasileiro alguma coisa feita na hora, né? Aquela historinha que a gente já tinha falado. Tudo é pré-programado, pré-editado, pré-masterizado, digitalizado, passa por todos os filtros. Mas nós estamos aqui no lado tosco da música, que é o que o pessoal quer ouvir, né, Renato? Então, esse lado tosco é a gente? Somos nós todos, né? Você fez questão de segurar esse lado pra você e eu tô junto, lógico. Mas a história é a seguinte: no início, como a coisa foi resolvida aqui na hora, eu sugeri do Canastra entrar em cima do Richard Davis e do Elvin Jones, ele levando um som em cima pro Anderson, né? Percebeu os instrumentos, como é que estavam entrando, não sei o que, babá. Aí acabou que não rolou. Mas até as. Que horas vai o programa hoje? Até 4h30, parece. Até as 4h30. Hein? De repente, Renato, a gente pode fazer mais adiante, levar um... Eu meti aqui uma coisa... Pode acabar com essa música. E tocar em cima do negócio. Pode. Totalmente improviso. É o que... A nossa é uma das nossas especialidades. Exatamente. Então... Eu recebi uma mensagem aqui. Diga. Ronaldão. Eita, Dustinho. A lenda. Dustinho. Tá querendo participar da promoção, coisa então, e tal. Tá. Falou que tem ronca móvel no final da sessão. Aí. Opa, Bolívia. Pode ir, cara. Opa, vai ficar enrolando. Não, não, vai. Oi, eu sou o Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares.